Chegando agora ao nosso quarto e último bloco, né, onde nós vamos responder as perguntas da semana e também deixar os nossos palpites para as etapas de Charlotte, tanto da Nationwide quanto da Sprint Cup. Lembrando que nós não temos essa semana a participação do nosso amigo Hélio Lima. Bom, vou começar pela pergunta do Guilherme, que foi feita no Big One Brasil. Ele manda um alô pra gente aqui, que ele achou a NASCAR meio tediosa, né? Ele gostou mais do All Star. Mas tá, vamos lá. O comentário e a pergunta, já vou fazer tudo de uma vez. Bom, Guilherme abre aspas. Mas todo final de semana precisa de um protagonista, e neste, como não podia ser diferente, tivemos um, e graças a Deus não foi meu querido Brad, sim nosso grande Kyle Busch, né, Hélio? Ele já dá uma cutucada no nosso amigo Hélio Lima, que só não é mais fã do Kyle Busch que o Thiago Raposo. Gostaria de ouvir dos senhores o que faz este doido desvairado que se acha grande piloto achar tanto logando na pista. Não pode ser somente coincidência. Espero que esse doido erre ele no Chase e passe longe. Se o menino Logano não fosse um cavalheiro, acho que o buchinho ia beijar o muro muitas vezes. Então, meu amigo Leonardo, é uma pergunta assim, mais comentário do que pergunta o Guilherme fez, né? Mas ele queria saber o que que tem o Logano e o Kyle Busch. Amor platônico. Nada, eu acho que é coincidência, foi um acidente bem parecido com o do Kansas, né? Que a gente talvez esteja se lembrando mais preto na memória aí. Mas, assim, inclusive eles não têm nenhum problema entre eles particular, né? Eles foram companheiros durante vários anos na Gibbs e nunca ouvi nada a respeito de que ele e o Logano não se dessem bem, muito pelo contrário. E na pista, foi o que eu comentei, né? O Kyle Busch, ele concorda em alguns pontos com você. Eu acho que tem hora que ele acha que ele é mais que todo mundo, que ele é uma reencarnação do Dale Earnhardt, alguma coisa desse tipo aí, e acho que tem o direito de bater nos outros. E engraçado que ele faz as lambanças, né? Ele faz as burradas e ainda ele quer ter razão depois, é isso que eu não entendo. Então, ele tem um problema aí que eu não consigo entender, de dar nos outros, bater e ainda achar que tá com a razão. Você fala do Brent Veloso? Não, tô falando do Kyle Busch. Ah, tá. Então, mas assim, bom, se ele fosse muito bom mesmo, para mim ele já tinha um título da Sprint Cup. Então, acho que ele é um cara mediano na Sprint Cup e acho que ele sobra no Nationwide por causa de equipamento. E o Sam Hornish provou isso pra gente domingo. E na Truck Series também acho que ele tem algo a mais na Truck, que além dele ser bom piloto nas caminhonetes, ele se dá bem com esses carros de baixa potência, ele tem um suporte muito grande na equipe dele que faz com que ele tenha a melhor caminhonete do grid sempre. Mas na Sprint Cup, para mim, ele é mediano apenas, não faz nada de diferente de outros pilotos, e acho que qualquer um que tivesse nesse 18 aí ia andar forte também. Se eu fosse o Kyle Busch, eu ia ser o Funkinho é na arca. Eu ia ser o Kyle Busch na National Champions. Ia Ter ser 50 mil campeão todo ano. vitórias, ter 50 mil vitórias, ter uns 50 mil títulos, umas 50 mil pole, sabe? Tudo um número extremamente apelão. Para ficar na história mesmo, para passar 50 anos, fala pro cara, vai, bate meu recorde aí. Se eu fosse com a bucha, eu fazia isso. Você não ganha na Speed Cup nada mesmo? Não ganha? Ó, tô quase pra te falar também, viu, Pedrão? Desculpa quem é fã do Kyle Busch aí. Não ganha e nem vai ganhar. Porque do jeito que ele tá aí, é um piloto, sei lá, ele parece que é meio sem comprometimento, meio que a ver navios. Eu acho que ele acha que ele é tipo um deus, alguma coisa desse Parece tipo. que assim, ele acha que as histórias da National Series e da Truxista. Parece que já alimenta o ego dele, ele já alimenta ali a vontade dele ali, Ego, e você já falou tá bom, sabe? a Tá ótimo ali. Alimentou aquilo ali, já tá palavra ótimo. correta agora, ego. Quando vai a Gibbs vai para uma pista, ela vai com, em vez de três haulers, né, que são três carros, ela vai com quatro. Vai o número 18, vai o número 11 no hauler, vai o número 20 no outro, vai o número 18 no outro e vai o ego do Kyle Busch no outro. Só Ele tem pode o ser ego isso. maior do mundo. Então, assim, acho que ele tem que se colocar no lugar, achar que descobrir o que ele é de verdade. ele não é esse mega campeão, aliás, ele não tem título, né? Que ele não é esse mega campeão aí na Sprint Cup e fazer só o feijãozinho com arroz dele, que já tá muito bom já. O cara não ganhou Daytona 500, não ganhou Indianápolis, ganhou Coca 600 e não ganhou também. Não ganhou título. Rapaz, então não sei por que ele se acha tão bichão na goiaba assim. Tem apenas 29 vitórias, que pra mim é um número muito baixo pra quem já tá aí 11 anos na estrada aí. É um número maior, por exemplo, de Kevin Harvick, mas assim, eu não quero comparar as gerações, não. E a gente tem que lembrar que ele teve um ano pra ser campeão lá com os Toyotas em 2008, que ele perdeu pra ele mesmo, então, e problema nos Toyotas e vai, e aquele ano enganou muita gente, hein? Eu vou falar pra vocês, em 2008 enganou não, muita não, não. gente. 2008 eu tenho que defender. 2008 teve dois problemas de motor, que aí não tem como, né? Mas foi enganado muita gente. Não ia ser campeão nem se os motores não tivessem quebrado. Adianta, vocês foram enganados, a verdade é essa, e vocês agora não conseguem se desfazer desse amor pelo nosso menino Kyle Busch. Eu, Eu, sinceramente, Caio, gosto puxa. dele, não sou fã de jeito nenhum. É, e não é segredo pra ninguém. E se vocês quiserem me odiar, me xingar por causa disso aí também, não tô nem aí não. Então, as perguntas que foram feitas na Home Tracks. Basicamente, o Gabriel Almeida fez umas 226 perguntas aqui, nosso amigo Gabriel Almeida, e nós vamos gentilmente responder a todas. Ele pergunta primeira: Jamie McMurray pode ser alguma coisa além de um coadjuvante que às vezes surpreende? Pode ser alguma coisa? Não, vai continuar sendo coadjuvante e sempre nos surpreendendo. É isso aí mesmo, acho que é por aí. Ele pergunta se Carl Edwards vai mesmo sair da Roush. Vai. Vai também, acho que vai. Não sei pra onde, mas vai. Ele vai, Eu sei pra onde, mas acredito que vai. ele vá pra Penske, porque eu acho que ele não vai querer andar de equipamento Ford. Eu acho que ele vai cavar uma vaga em algum time aí, ou Toyota ou Chevrolet. Eu acho que Ford ele não vai. Ó, Não. Porque a fala assim. Penske, foi o que eu disse no, no, no, na prova do domingo. A Penske e a Roush é a mesma base, cara. A diferença é só a fabricação do chassi, a mecânica é toda a mesma, o motor é preparado pela Roush. Sim, eu acho que ele não vai querer ficar com um equipamento tão parecido nas mãos, eu acho que ele vai querer realmente mudar de áreas. Mas eu posso estar enganado, né? Mas eu também não acredito muito que o Roger Penske venha abrir um terceiro carro full time. Mas depende da grana que o Edwards levar, mas eu não acredito que ele vá para a Penske, eu acho que ele vai buscar uma outra coisa. Talvez o namoro antigo que ele tinha com a Gibbs venha se concretizar e o Joe Gibbs é mais fácil de abrir um quarto carro para mim do que a Penske abrir um terceiro carro. Então, falando nisso, isso daí seria um dos nossos temas polêmicos que iríamos tratar aqui, né? Mas O nosso amigo Hélio Lima também não está presente, né? Nosso amigo Hélio Lima está presente para dar a opinião dele, então vamos pular um pouco essa etapa aí, Mas mas só. a gente vai falar disso muito ainda, eu tenho quase Vai. certeza disso. Então, não convém a gente ficar, vamos esperar uma participação do nosso amigo Hélio para a gente ir mais a fundo. Eu só vou colocar um dedinho aí na feridinha aí do Cal Edwards aí. E assim, eu creio que o Cal Edwards, ele vai mudar sim, mas ele vai fazer uma mudança radical. Ele não vai para Penske, isso eu tenho quase certeza que ele não vai para Penske, ele não vai querer ser companheiro de equipe do Brandt Keselowski, ele não vai querer encarar um terceiro carro lá, isso eu tenho certeza. Até mesmo porque ele tem patrocínio, ele vai carregar bons patrocínios com ele, então assim, ele consegue almejar outra equipe. Eu não sei não, eu vou dar um chute aqui, até que meio estranho, não fala que eu tô falando maluco. Mas eu acho que ele pode parar na RCR para liderar aquele time lá, que aquele time lá tá bem perdidão. O Austin Dillon, que seria o divisor de mares, que o vô dele queria que fosse, não é. O Ryan Newman não é aquele excelente mega hiper piloto. Então eu acho que o Brad Keselowski não vai ser surpresa para mim se ele aparecer numa rixa da vida e para liderar aquele time lá, para pôr uma ordem na casa, para falar: não, pessoal, vamos fazer assim que assim dá certo. Então, cara, eu acho que assim, na Penske ele tem um Logano muito grande hoje, crescendo demais como piloto, e ele Próximo tem, futuro campeão. e talvez esse ano eu já acredito que ele venha a ser campeão, Antes do Caio Busch. Cara, sem dúvida. Ele vai ter um Brad Keselowski que já, segundo eles, né, estão tudo de amorzinho. O que pode ser até um indício de uma ida para Penske, isso que me deixa curioso. Mas ele e o Keselowski parece que estão meio cheio de amor para dar aí. Mas a gente sabe que o passado deles é meio negro, né? Eles se pegavam bastante. É, eu consigo mencionar aqui Talladega, que para mim foi uma coisa de corrida e o Edwards acabou ficando ofendido por causa daquilo lá. É, aí depois a gente teve Gateway, né? Que o Edwards quase matou o Keselowski e depois ele tentou matar o Keselowski de novo em Atlanta. É, mas assim, não sei se realmente teria um clima de verdade. Para a mídia e para dentro do. E para os fãs, ele pode mostrar que está tudo maravilha, mas não sei se realmente está mesmo. E o Keselowski tem um papel muito importante dentro da Penske, ele tem um bom contato com o Roger, e ele pode falar se ele acha o nome legal, se ele não acha, assim como ele fez uma grande campanha dentro da Penske, uma campanha acertada para levar o Joey Logano, quando a gente teve aquele problema do AJ lá, do AJ Allmendinger. Então, assim, eu acho que dificilmente o Edwards vai para a Penske, mas tudo pode acontecer, né? Negócios são negócios, e o Roger Penske é um cara que tem visão, mas eu não vejo. Eu não vejo o Cal Edwards sendo um piloto de perfil para a Penske. O Penske tem pensado em pilotos mais novos, né? Eu dar um passo moleque no Ryan Blaney, não sei se ele faria isso. É, talvez ele poderia fazer mais algumas provas com o Montoya no ano que vem e dando mais um suporte para o Ryan Blaney, ao invés de colocar um terceiro carro full-time, né? Então, não sei. É, vamos aguardar esse posicionamento. Outra pergunta do nosso amigo Gabriel de Almeida. Podem aparecer quais surpresas no Chase? Bom, uma surpresa, não vai ser nenhuma. Mas uma surpresa... Não é até difícil falar uma surpresa, porque o negócio anda muito equilibrado. AJ Allmendinger, Paul Menard e Marcos Ambrosi, para mim, seriam surpresas. Almirola e Dani Capetta, que seriam surpresas também. Casey Mears seria uma surpresa. Eu acho. Acho que esses nomes aí seriam surpresa. Eu iria colocar o Kyle Larson como surpresa, mas ele tá muito bem. Tá muito bem, obrigado, Kyle Larson. Exatamente. Então, eu acredito que dos pilotos que estão fora hoje do top 16, o AJ Allmendinger é o 17º, poderia entrar por pontos ou por vitórias, ou por vitória, quem sabe o AJ nos surpreende num super oval aí. Paul Menard vem fazendo algumas boas provas, já venceu uma corrida em Indianápolis. Marcos Ambrosi nos mistos, né, cara? Então a gente não pode descartar. O Arik Almirola vem fazendo boas provas, quem sabe um dia uma hora pode surpreender. Casey Mears também, isso poderia ser uma grata surpresa. Jamie Mac, eu não acredito que venha a ser surpresa, que ele costuma vencer alguma prova. E a Danica Patrick, que ela vem de um excelente resultado lá no Kansas, né? O melhor resultado dela. Da vida dela. Exatamente. Não da vida, né? Da carreira dela. Da vida dela na Sprint Cup. Então, assim, poderia vir a ser uma surpresa também. Talvez ganhar em Daytona e tal. Então, Pedrão, esses nomes são surpresas, assim, pra mim. Ambrosi, Ambrosi, talvez, pelos mistos. Já rebata aqui pra você que você acha, então, que o Casey Mears possa ser o segundo piloto a trazer um carro single car, que é um time single car, pro Chase? Pode, por exemplo, essa prova de Charlotte agora, no domingo, essa Coca 600, pelo que ele andou no showdown, e pelo que ele já venceu uma prova, a gente tem que lembrar que ele venceu uma Coca 600 já, talvez uma estratégia de combustível aí, um carrinho um pouquinho mais afinado, não duvido nada dele vencer uma corrida e se classificar por uma vitória, entendeu? Mas, assim, não por pontos, né? Pontos. Difícil, porque eu quero puxar aqui a diferença dele pro top 16. Na verdade, nem são muitos pontos. São 32 pontos, né? Até o Casey Kenny, que seria o 16º. Então, assim, talvez. Talvez até por pontos. Mas uma vitória surpreendente aí. Uma prova em Daytona, que a gente não pode esquecer que tem. Se eu não vou falar o misto, porque o misto não é o forte do Casey Mears, mas... Então, por isso ele seria uma surpresa, entendeu? Porque ele teria que fazer alguma coisa milaborante para vencer. Mesmo caso do AJ Allmendinger. Mesmo caso da Danica Patrick, talvez o caso do Paul Menard, que começou andando muito bem na temporada e depois veio tendo uma série de problemas. É, o Ambrose nos mistos, então, me surpreenderia, mas também porque tudo aquilo que a gente já falou sobre esse formato de corrida. Talvez esses nomes aí, para mim, seriam surpresa. Não posso colocar Tony Stewart, que está ruim na tabela, em 22º, como surpresa. É, não posso colocar o Clint Bowyer como surpresa, que é 20º colocado. É, Jamie Mack não posso colocar como surpresa. Jimmy Johnson, que ainda não venceu. Ainda não venceu, mas está bem ainda. Estaria classificado hoje, né? A gente, Martin Truex Jr., pelo papel que vem fazendo com 78, seria hoje uma surpresa. O Rick Stenhouse também, a Danica também. Então, assim, desses pilotos que estão no top 30 aí, por exemplo, o Justin Allgaier, que pode ser um cara que surpreenda nos mistos também. É bom a gente ficar de olho no Allgaier, pode ser um cara que surpreenda nos mistos. Seria uma surpresa. Então, assim, esse formato aí dá muita margem para a interpretação de quem é uma surpresa e quem é uma realidade, entendeu, Gabriel? Então, qualquer um que aparecer aí, mas eu colocaria, assim, de surpresa para mim, que tem chances hoje, talvez o Egil Mendinger, o Casey Mears, o Ari Calmirola e a Danica Patrick, assim, com certeza. O Ambrose também seria uma surpresa, mas pelos mistos, assim, ele tem grande chance, né, de vencer. E o Paul Menard, se andar como andou em algumas outras provas, ele pode vir a beliscar uma vitória aí também e se classificar. Então, esses seriam os pilotos que eu coloco como surpresas. Assim. Vamos lá. Chase Elliott, um futuro campeão da Sprint Cup? Sim. Sim. Sim, eu acredito que talvez bem em breve. Não, muito breve não, mas daqui uns 4, 5 anos já está bem mais amadurecido. É muito em breve para uma carreira de que ele pode ficar mais 30 e poucos anos, Léo. Esse é o negócio, entendeu? Ele tem 18 anos. Até 25 ele ganha o título. Maravilha, então. Acho que é um bom. Eu acho que bem em breve, assim. 4, 5 anos no máximo ele já pode beliscar um título. Correndo com esses carros da Hendrick, então. É quase impossível. Porque com 18 anos, se a gente colocar que ele vai correr até os 40 para parar cedo, vou te dar exemplo de pilotos com 40, por exemplo, o Matt Kenseth, que já tem mais de 40, o Tony Stewart tem mais de 40. Se ele for correr até os 40, ele tem 22 anos de carreira ainda, então é muita coisa. Mas sem dúvida ele é sim um grande candidato a ser campeão, acredito que sim, ele venha a ser campeão. Talvez até muito antes do Kyle Busch. E muito antes. O Jonathan também. E o Chase Elliott está conseguindo desenvolver algo que, assim, pode vir qualquer piloto que está vindo aí, crescendo aí, subindo aí, chegando na Sprint Cup. Ou está almejando o dia Sprint Cup. O Chase Elliott tem um diferencial muito grande. Ele está aprendendo a ser técnico. Ele consegue ser rápido, porém técnico. Isso aí faz uma diferença e tanta na tocada do piloto. Ele termina as corridas bem, né? Ele é muito técnico, o Chase Elliott. Ele não é aquele piloto. Ele consegue fazer uma ultrapassagem técnica na hora certa. Ele é aquilo que eu falei do Ryan Blaine. O Ryan Blaine é meio vaca louca. Ele abaixa a cabeça e acha que tem que passar ali. E ali vai. O Chase Elliott não. O Chase Elliott é muito técnico. Então ele está aprendendo a fazer isso. Então eu estou gostando do Chase Elliott que está chegando aí. Esse menino aí vai dar trabalho sim. E vai ser um campeão. Isso eu tenho certeza. Pode cobrar aí lá pro podcast 2020 aí, pode cobrar. Cobrar de novo. Então vamos lá. Inscritos para Nationwide em Charlotte. A gente tem a volta do Kevin Harvick no número 5. A gente tem no 20 o Kenseth. No 22 o Keselowski. O 25 vem com o John Stanley. Aí a gente tem Dylan Kwiatkowski voltando ao 31 e o Kyle Larson voltando no 42. Bom, O Josh Wise vai correr no 40. Não tem patrocínio por enquanto. Deve correr com o patrocínio do patrão, do Curtis Kay mesmo. Quem mais de diferente? No 54 volta o Kyle Busch. O Ross Chastain vai fazer sua estreia no número 55 do Jimmy Dix. Com patrocínio das Melancias. Johnny Sauter no 80. Do Shijiak Hattori, que a gente sabe que ele colocou trucks no ano passado. Ele que tinha uma equipe na East Series, o japonês Shijiak Hattori. Shad Bolt vai correr com a 84 do seu pai, Billy Bolt. E a gente tem o Jeb Burton fazendo sua segunda largada na temporada na número 98 do Fred Biagi, que é da Deb Biagi Motorsport, se eu não estou enganado o nome do time. Então vamos lá, Leozão, quem você palpita aí para Nationwide? Ó, oh, difícil não colocar o pessoal que tá voltando aí, né? Tá voltando aos carros aí, o carro 54 e 22. Mas vamos fazer diferente, vamos torcer que o pessoal vai bater. O que o Kevin Harvick também vai bater, o Kevin Harvick também vai ser o piloto apelão aí. Então eu vou apostar no Chase Elliott. Eu tinha pensado no Chase Elliott também devido à vitória no Texas, cara. Eu acho que fica entre Chase Elliott e Kyle Larson. É, vamos tirar os Cup Drive aí, vai ficar pra mim da Chase Elliott. Eu acho que a briga entre Chase Elliott e Kyle Larson mesmo com os Cup Drivers na pista. É, então vamos lá, Sprint Cup, 45 carros inscritos. A gente tem o Michael McDowell no 95, o Dave Blaney no 77. Tentando pôr esse carro na pista mais uma vez. E mais uma vez, ele que vem sofrendo com esse carro aí. Deixa eu ver quem mais aqui. Trevor Bayne volta, né? O Trevor Bayne volta. Diferente aqui, vamos ver. Trevor Bayne no 21. Cole Whiff permanece no 26. O Blake Koch vai no 32. E quem mais? É só. E de alterações é só isso mesmo. JJ Haley no 44. E o Joe Nemechek vai no 66 da Waltrip. Então é isso aí. Então, para Charlotte, 600 milhas, a prova mais longa do calendário. Coca-Cola 600, meu amigo Leonardo Bina. Eu, para mim, quem vai ganhar isso daí vai ser o Jeff Gordon. Casey Kane vai ganhar essa bagaça, infelizmente. Oh, apostando que ele quer, Pedro. Então, cara, mas é porque ele é diferenciado nessa pista aí, eu tô acreditando. Não, ele é, esse ele é diferenciado mesmo. Ele vai tentar fazer pra se recuperar aí dos maus resultados que ele vem tendo. Fora o Casey Kane, eu acho que, não sei, cara, é difícil apostar em outra pessoa, né? A gente tem o Brian Scott no 33, tá? Eu esqueci de mencionar. Isso, ó, de 2006 pra cá, o Casey Kane tem 5 vitórias. Em Charlotte, né? É em Charlotte. Então, assim, é difícil não apostar nele. E vamos lembrar que ele lá, que a equipe não andava nada, nada acontecia. Ele foi, ganhou o All-Star e depois na outra semana ganhou o Coca-Cola 600. 600, sim. Ele tava muito forte no All-Star. Não fosse ele ter pisado num suposto óleo lá, ele... Sim. Ele, de curioso aqui, a gente tem o paint scheme do Kyle Larson, que vai vir com o carro quase todo cromado, bem dizer assim. É, todos os carros da Roush vão vir com o patrocínio da Fastenal, né? Que é uma seguradora, né? A Fastenal, né? Acho que é uma seguradora. Vai ter o patrocínio da Fastenal. O Reid Sorensen ainda não tem patrocínio, o Justin Allgaier não tem patrocínio, o David Blaine não tem patrocínio ainda. E quem mais não tem patrocínio? O JJ Ellen não tem patrocínio. Deixa eu ver o que é mais de curioso aqui. Vai ter vários paint schemes patrióticos também, a gente não pode esquecer, né? Isso vai ter mesmo, por ser um final de semana. E na segunda-feira é feriado nos Estados Unidos. Isso, outro comentário que eu tinha para fazer é, eu quero olhar o desempenho dos carros da Ganassi. Acho que a gente tem que ficar atento. O carro do Lars parecia ser muito bom no showdown, né? Ele acabou tendo um problema mecânico e o Jamie Mac venceu, né, o All-Star. E, geralmente, quem vence o All-Star já chega com um negocinho a mais para a Coca-Cola 600. Eu tô apostando no Casey Kane pelo desempenho dele no All-Star e por ele conhecer muito bem essa pista. Então é isso aí, minha aposta é Casey Kane e olho nos carros da Ganassi. Mais alguma coisa, Leozão, para essa edição? Bom, Ganassi tá tudo beleza, só queria fazer um parênteses. Kurt Busch, verdade, estamos esquecendo do nosso amigo Kurt Busch. Eu vou até achar aqui, deixa eu ver se eu acho. O parênteses aqui da Indy 500, né, que é o Kurt Busch. O Kurt Busch bateu ontem no Carbon Day, que hoje em dia nem mais é Carbon Day, né? Os caras não estão mais carburados. mas já o nome é folclore, então ficou. O Caio Busch, o Não, ontem perdão. com um treino só, Léo. O Carburetor lá é na sexta-feira. É, então, ele acabou batendo lá, o Kurt Busch. E assim, teve o pole day no domingo, o Ed Carpenter ficou com a pole pelo segundo ano seguido. Então, o Cássio Neves vai largar em quarto, o Tony Canaan, se eu não me Décimo engano, ele vai sexto. décimo sexto, Tony Canaan, isso Montoya em mesmo. décimo. O Montoya Kurt em décimo Busch em 12º. e o Kurt Busch em 12º, isso Isso. mesmo. A fila Então, é Montoya, Scott Dixon e Kurt Busch. Na essa é a quarta fila. fila. Isso, Quarta exatamente. fila. Só para lembrar o pessoal, né, que lá as filas são com três Três carros lá carros. na Indianapolis. E outro rapidinho também foi que no domingo aconteceu a Toledo lá, aconteceu lá em Toledo a corrida da Arca, a quinta corrida da Arca, que foi transmitida ao vivo pela Fox. No mesmo horário da Nationwide. Mesmo horário do National Series, foi o mesmo horário. Eu acompanhei as duas corridas. Eu dei um foco um pouco maior para a Arca, porque a corrida da Arca, na pista de Toledo, é um oval de meia milha, aquele oval bem interiorzão mesmo. Então, assim, o palco comeu lá, foi uma corrida muito boa. No final tivemos o Justin Boston, o Mason Mitchell e o Grant Enfinger. Eles acabaram duelando aí pela vitória ali, mas o Enfinger, ele acabou entrando nos pits, porque estava com os pneus já destruidão já, então não conseguia mais acompanhar, não tinha mais pneu, e acabou terminando até muito mal em 12º, mas o Mitchell ainda ficou ali no, na cola do Justin Boston ali, mas acabou não conseguindo alcançar ele. É, eu vi só o final da prova depois no YouTube. Aí o É, eu vi a Boston corrida acabou toda. vencendo, Foi sim. assim, foi uma corrida sensacional, uma corrida muito boa mesmo, uma corrida muito louca mesmo. O John Estella terminou dentro do top 5, o John Estella que largou no final do pelotão lá. Então assim, foi uma corrida muito, muito, muito boa mesmo de se ver. É porque agora aquele canal lá, o LP 2008 lá, agora ele foi Fechou. proibido lá, Isso, cara. fechou, Fechado. acabou. Levou um e-mail da NASCAR lá que ia até prender o cara lá, então ele parou com aquilo lá. E o próximo a Então, ser preso vai ser o nosso amigo Lucas Chatter, né? esse aí. Se você Talvez, escolher o Lucas acertar o. Scherer talvez não vai ser preso, não, não vai ser tão incomodado, porque ele posta em português, né? É, Então, assim, isso. a NASCAR não vai rastrear em português, mas em inglês, meu amigo, postou em inglês lá, é postar e o Descobre negócio mesmo. come mesmo, Mas não vão pare, atrás. Lucas. Até você receber a intimação, você continue postando as provas, tá? É, isso continua postando as corridas aí. Então, esse é os parênteses que tinha para fazer aí. E tivemos também já teve, assim, falando um pouquinho de fora assim, do nosso assunto aí. Tivemos a MotoGP também, que foi uma vitória sensacional do Mark Marquez em Le Mans. Tivemos também a FIA GT lá, com aquele time brasileiro lá, acabou chegando, terminando no pódio também, foi uma corrida boa também. Gostei de ver também. E vamos agora esperar agora. Ah, teve a DTM também. Foi uma corrida boa na chuva. O Favre esse ano parece que não engrenou ainda, tá muito mal. Então vamos esperar um pouquinho, viu? O Favre se vai conseguir fazer na DTM esse ano. Então, e Pedrão. lembrando que domingo a gente começa com o Mônaco na Fórmula 1, mas antes deve ter alguma outra coisa. É, mas só falar das três principais aí, né? Mônaco, não depois o Thiago Raposo escuta isso aqui, fica bravo, porque para ele tem 27 corridas no final de semana. Ele assiste todas. É, então, eu mesmo devo acordar para Mônaco, não sei por quê, que eu vou perder meu tempo. Mas eu vou acordar para Mônaco e depois já vou preparando para Indianápolis e fechar o dia com as 600 milhas da Coca-Cola lá em Charlotte. É, mais alguma coisa, Léo? Não, Pedro, é só isso mesmo, Pedrão. Então, beleza. Então é isso aí, gente. Ó, para vocês continuarem acompanhando a gente, no Twitter é @Helio_Lima42, @Léoguina, @PedroMugarte. É, páginas no Facebook. Tem o grupo NASCAR Home Tracks. Só mandar um contato aí pro Leonardo que ele já adiciona no grupo. E tem a página That's Racing Brasil. O Hélio Lima tem o blog dele. Qualquer opinião que vocês quiserem buscar do Hélio Lima nessa semana sobre o que aconteceu lá em Charlotte, ele já deve ter escrito lá no racesxraces.blogspot.com.br. E no Big One Brasil, as notícias, resumos de corridas. E quando eu tenho tempo e paciência, eu escrevo uma coluna, que eu não sei se é mensal, semanal, anual. Mas de vez em quando eu escrevo umas bobagens lá para vocês. E só lembrando também, né, que o... Que se for processar a gente, processa o Hélio Lima. O Hélio Lima, inclusive hoje ele não tá aqui, mas vocês podem processá-lo, que ele que é o responsável legal por esse podcast. Então é isso aí, moçada. A gente volta na semana que vem para falar do que aconteceu nas duas etapas de Charlotte e fazer um preview também para Dover, né, que a gente vai ter as trucks. E vai ser todas, né, as três em Dover, né, final de semana no próximo, né? Ah, se eu não me falha a memória, é as três, sim. Eu não estou muito enganado, sexta-feira são as trucks, isso eu já confirmei, no dia 30, né, na sexta dia 30, e a Nationwide, vamos ver aqui a Nationwide, só um minuto, gente. A Nationwide é no dia 31. 31 mesmo, em Dover também. E dia 1º, a Speed Cup. Então beleza, tudo em Dover depois, na próxima semana. E a gente volta na outra semana, na essa agora, vocês estão entendendo. A gente vai voltar na próxima semana para falar do que aconteceu em Charlotte e deixar o que a gente vai pensar que vai acontecer lá em Dover na outra semana ainda. Então é isso aí, moçada. Muito obrigado e até a próxima edição. I like to dream. Yes, yes, right.